Tech nos instrumentais. Família IMR Roveral. Eita fusão insana, parceiro. Ha. Hoje acordei com o pé direito, direito, piso com ele, pede pra ele às vezes. Atrelas que não vem a mesa. Tava vendo o mundo dele, dia sendo com a flora. Lado oposto da história, criptonita estoura. Espremendo linha na fogueira, não tem quem não queira, pois também quero a casa cheia. Aqui tá osso, pouco trocou e os monstros tá quebrado, pois colamos com os momentos que foram reforçados. Não adianta chorar, se o leite já se derramou, o tempo passou, só restou quem se adaptou. Sou como Nietzsche, me educar-se incondicionalmente, calmamente, para que o karma não foda emocionalmente. Lá na frente, preciso de dias intensos, pois me recompenso quando penso que me livro de gêneros pesos. Todo dia, mesma correria nas viagens azia, pessoas não se falam com comunicam raiva por telepatia. E eu piso fundo com os vagabundos por telepatia. Acessa a energia no processo que arrepia. Desestressa a peça, oculta a hipocrisia. Progresso peço ao contrário de quem insulta a simpatia. Deus belo guia, universo paralelo em sintonia. Viajei sem e fui além do que existia. Eu tô tranquilo, paz adquiro com os irmãos. Quantos vacilão, persuasão e criação em outra dimensão. Bem-vindo à selva de pedras, críticas em ação. Persuasão em outra dimensão. Bem-vindo a Babilônia de shit, a cada dia uma lição. Persuasão e criação em outra dimensão. Bem-vindo à selva de pedras, críticas em ação. Persuasão em outra dimensão. Bem-vindo a Babilônia de shit, a cada dia uma lição. Yeah. Vagabundo se apresenta, ah. Coordenação motora mil grau, sintonia até o final. Lasta posse não se move, bola quem pode. Foto que fode, luz, câmera, ação, foque. Povo que note, que bloque, pede drops. Realiza desejo que a favela cobre. Mas que vê quantos toques se faz a canoa. Seja de boa, oeia que perde a coroa. Nas costas sombra, zomba, quem quer ela pronta. Barata tonta, encontro que perde as contas. Negativo vê, desejo de me ser. O bozo cabe, nem gato quer nem saber. Malandro que não vê, não pra desaprender. Quem tem pra que ver, Joe se envolve. Quem tá no pique, louco aceite. Dose de whisky, demais não pire. De nazi, nosso plant, plant, tim, tim, plim, vixe. Tô cansado, convém milagre. Salada, cargo, tu bem, vinagre. Eu suporte o esporte, descarto os block. Acerola pro laranja que esquece o coffee. Paraná, pequena Londres, 40 mil graus. Maior é SP aqui, segunda capital. São Jorge, tá parada, mãos calejadas. Vinegro furando fossa do lado inchado. Não sei de nada, em casa é loucomania. Camuflada, tá na mata, garrafa de oncinha. Depois que bebe, tá machão na vila. Bafo de cachaça nunca catamina. Veja esses tipo estupar sua filha. Depois que cê mata, complica sua vida. Os cara de farda fede até carniça. Aqui a PT vai decifrar o enigma. Lembro sangue bom, Romário dizia. Vagabundo bom quer matar a polícia. Hoje tá embaixo, amanhã lá em cima. Tá sempre no sapato de plano a justiça. Persuasão e criação em outra dimensão. Bem-vindo à selva de pedras, críticas em ação. Persuasão em outra dimensão. Bem-vindo a Babilônia de shit, a cada dia uma lição. Persuasão e criação em outra dimensão. Bem-vindo à selva de pedras, críticas em ação. Persuasão em outra dimensão. Bem-vindo a Babilônia.